Itália 326, para que vocês parem no cruzador, curva direita, proa 145. Direita 145, 326, limite ao lado. Afirmativo. Prato, chegando a 326. 326, desce para 3.003. 336, chegando a 326. And please left by your right side, report and final runway 17. Roger, I will clear your back, I'll find out on runway 17. Então 3193 ali, mantém tudo no zero. Mantém tudo no zero. Gol no 64, no solo, aos 37, libera a direita, chame só ali, não deixe na decimal 9. 219, boa. Isso, 317. Segundo até 2.000 pés. E para hoje, 2.000 pés? Afirmativo, livre para o procedimento, chama estabilizado. Chama 2.000 pés, procedimento, chama estabilizado, ou chama 3.000 pés. Romeu e Lima Limão, você chama para o observador em 1.18, decimal 95. 1.18, 95, Mike Bravo Uniform, clear to land in runway 17, wind 150.08 knots. I clear to land on runway 17, then get on water. Cova 12, 12 miles. Lima Lima Alfa, continue a aproximação, reporte do marcador externo. Intenção de pouso pista no zero? Você no vento, por favor? O vento no aeródromo no 50 graus com 08 knots. Após a passagem de cima, eu vou cancelar e pôr o nome certo, ok? Gente, reporte para cancelamento. Não. Passa a café. A linha e mantém pistão no zero, o Xanamé 3 no 5. Isso, Razão 2, 9 e 0, governo de Salvador. 065, 9, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, para atravessar o curso do localizador, próximo do processo agora 12 horas, 5 milhas no sudeste, mesmo em pés alfa 3 horas. Plano cancelado agora aos 4-0, processo final da onda 7, reporte na curta final. Sete, sem identificação, início de chegada agora, se para 4.010, ajuste a 0.97. Na 3.05, mantém a posição e agora, agora nosso decolar frente, quando se encontra o mesmo perfil de saída, ok? Está mantendo a posição, né, 3.05. Quero que o senhor localizador curva direita na proa 120, desça para 2.000 pés, ajustando 017. Direita 120, descendo para 2.097, gostar. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, tem pouso autorizado pistão no 7, vento 140 graus, 079. Lima Alfa. Uniforme, isso não tem 3105, eu coloco 42, controle na 208. Controle 208, Xanamé 315, uma boa tarde. Boa. Oi, Salvador, Xanamé 326. Xanamé 326, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Agora dá uma aproximação de pouso, Xanamé 326. Xanamé 325, contato com a banda com ar. Se me ouvir, eu tenho a sua banda para a gente com ótimo, eu quero me ver 360. Então vamos atravessar São Monte, no nível 360, Xanamé 305, solicita, quando possível, a coordenação da proa de Leda ao Monte, Xanamé 305. Veja lá. Cilindro, até a próxima. Eu serra, atendendo o Xanamé 306, pistão 10, está estabilizado. Aparece estabilizado. 326 no solo, aos 4-5, libera a direita, chame o solo, 1-2, 1-2, sinal 9. Direita, solo, 1-2, chame mais 3-2. Paciente, o tráfego encontra-se agora 3 milhas da cabeceira, é um Charlie 208, já está na curta para aproximação, vou autorizar o pouso dele após a linha da coluna, ok? Autorizado pelo 00140-09 lá. Alfa Santo Recife, uma vez, aí, por sinal, outro. Pegar a frequência? 1, 2, 8, 3, 5, alterna 1, 2, 3, 8, 8. 2, 8, 3, 5, alterna 2, 3, 8. Ali, mantém que sono zero. Direita, 1-2-1, tem decolagem autorizada, piscina 0, vento 1-4-0 graus, 0-9 graus. Oceania 1-4-2, decolar 5-2, controle 1-2-0, do sinal 8. 7 autorizado, X-Ray 10, gol 1097. Tempo 06, na escuta? A abertura que vai fazer a parte da interseção hotel vai ser necessário cruzar a pista. Tem condições de fazer isso agora, presente? Sim, então me chama como pronto. Controle, Oxalé 6142. Oxalé 6142, eu estou falando a gente para o Oxalé 6321. Não estou escutando com a gente. Marcelo, com a sua escuta, Oxalé 6142. Quero manter o sistema zero. Ali, Marcelo, 0, 0, 0. Controle, o Papa Romeu, certo? Está comprando a reza, mas visual com o campo. Arnaldo, eu estou retorno com o Rador 1-1-8-3-9-5. Nós mandou em 1-1-8-3-9-5. Obrigado. O Olimpo 06 está autorizado o cruzamento com a Zona Delta Chimissal 1-2-9 para prosseguir o ataque. Eu faço um bom ferro com o Celso, controle da casa, visual com o campo. Você sabe que sinal da nossa sete, reporte no trabalho bem rimado, ferro com o Celso. Vai reportar no vertical bem lá, ferro com o Celso. Bom, 097 no solo 59, libera a direita no 209. 309, boa tarde. O Zulu ali decola sem parada. Autorizado a alinhar e decolar no 7. Vento no 40 graus, 079. Isso que o Zulu. O 2009 sem decolagem autorizada. Piscina 0, vento no 40 graus, 079. Que informa um Papa Alfa 3-1 alinhando para decolagem da 1-7. Continua a aproximação aguardando para o seu livro. Seja um passo, Tango. Passando o sítio de decolagem autorizada, da 1-4-0 graus com 7-9. Decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, decolagem autorizada, controle no 208. 20.8, pelo menos. A gente vai sair da Corona Grave para o nível 240. Via para o nível 240, 2009, precisa combinar 180 do voo 2009. Controle, Cláudio, boa tarde, passando o Whisky, Lulu. Controle Whisky, Lulu, mantenho no meu pé, via corredora Sherry, passando para o barco. Autorizaria uma sessão para o 2500, passando pela 2500, para o outro lado. Autorizado, Tato Whisky, Lulu. Grato, Lulu. Chegou Sierra, mantenha o ponto de Sierra, guys. Estou ligado para Paim, informe 54 milhas, sudoeste do Velho Salvador, posição determinada para serviço de informação e alerta sobre o centro de Cici em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Oceania 314, passando identificação, decidiu chegar a bola de onda para o nível de voo 050. 7050, 4462. De Gomes, depois de Gomes, de autorizado chegando Gomes de 1, não reparte a unidade do Cid. Passando a luz, para mim, de voo 060. 3, próxima metade? Eu posso esperar agora de azul 4065. Azul 4065, a gente está aguardando a finalização de um tempo de resposta dessa, do Corpo de Bombeiros. Azul 4062, reduza para 2209. Oceania 314, é da Oceania 8. Afirmativo. Coordenada da Torre, o número 510, deve ser Farol da Barra, o número 510 e aqui em sentido com o Chupor. Não, isso aqui não tem condição, pode se considerar, vai manter a cidade. Subindo via azul 406. O 6214 controle? Nós entendemos, comandante, só que os corredores visuais são compulsórios para a situação aqui da nossa terminal. É complicado para a gente mandar autorizar o senhor na proa do VOR quando é saída do instrumento. A gente negociou. Se o senhor quiser, o senhor vai fazer pela linha do litoral, sentido Farol da Barra até o Farol da Puan, e ingressar na perna contra o vento da pista no zero. Foi isso que a gente falou no 14. Se o senhor não quiser, o senhor mantém o perfil instrumento, porque o compulsório para ataques visuais são os corredores, que seria inclusive pelo norte do campo. O senhor voaria até mais. Localizador. 0030, emitiu o localizador azul 443. 4065 termos de desvio, solicitando uma morte. Aguarde, 4065. Salvador, Azul 4462, final da pista 1-0. Gente, Azul 4462, continue na final da 1-0, aguarde autorização de tudo. Azul 4462 na aproximação. Oxalá, 6314 no solo, zona 9, libere a direita, na Fox, chame o solo, da zona décima 9. 319, chama não, 6314. 1123, e com 2235, antena 2384. Autorizado na 1-0, venta 1-3-0 graus, 08 mais. Autorizado todos os pistões, 0-0, 4-4-2. Meia sete, sem identificação, deixa vem chegar a bolsa para a placa 63, ajuste 1097. Eu vou controle, após você iniciar a decolagem, você vai manter o eixo de decolagem subindo para 2.000 pés, chamar o controle e dar as instruções. Autorizada a corrida abortiva, tá 1-0, o vento é 1-0 graus, 0-7-2. Parei o P230, após a aeronave P3, a Lima tem, tá 1-0. A Lima tem, após a aeronave de carro, lá está fora do P230. Libere na Fox, mantenha o ponto médio da mesma e chame o solo 219. Via Pistão 7, reporte na Taxi Lima. Bravo 230, autorizado decolar da 10, vento 1 no 40 graus, 099. Autorizado decolar de passagem do 2230. 1884, a linha mantém após a TR da passarela. Aliás, mantém 1884. Controle Salvador, muito boa tarde, passarelo do 2230. Passarelo do 2230, contato radar na decolagem, saída da Corona, nível 180 sem restrições. 180 sem restrições, poderia subir para 160? Romeu, Papa Fox November, ao livrar a pista na Taxiway Lima, mantenha a posição e chame o solo 219 ao cruzamento do pátio. São 33, meu solo, chegou para 2 mil pés, autorizado para 6 metros, chame estabilizado. 2 mil pés, chamará estabilizado, 3667. Chame a resposta para decolagem. Mantém a posição, ainda no momento, aguardando a aeronave da passarela liberar o eixo de decolagem. Pelo número 0, boa tarde, iniciando a explicação, chegada da mão de ônibus, mantendo o voo 050. Apenas para informação, traço bom 11 horas e no meio milhas. O parceiro 2230 cruzando 4 mil pés, subindo para milhão na 2 horas sem instruções, avançando 6-3. 3-3-6-7, sim. 2230, traço de 12 horas, 1-5 milhas, rumo a eixo, cruzando 3 mil pés, descendo para 2000 e 2320. Ciente do mesmo, parceiro 2230. 2230, estou cruzando a leva. Autorizado eleva a passada do 2230. Entrou a 1,60 graus, 1,09. Decolagem 1,0, boa noite, 84. Comandor, boa noite, 6227, pronto. Quanto espera, 1,0? Quanto tempo você espera? 6227. Ok, 6227. 3367 3367 3365 3365. Salvador, 3367. Boa tarde. Boa tarde, 3367. O ajuste é 1017, pouso autorizado. Na 10. O vento é 160 graus. 109. Pouso 10, 3367. Pouso 1884, decolado 34, controle em 208. 08. Contato radar na decolagem, saiu da PUCA, foi para o nível 230 sem restrições. PUCA 230 sem restrições, solicita final 210. Siga mantendo a 210 no 884. 884 210.